morte, morte. Todas as certezas, sua única convicção. Medo, medo. O mais tenebroso dentro do meu coração. Nas fantasias da vida você veste a alegria. Durador no cabide até o fim de mais um carnaval. A vida que passa, o tempo que escasso, a morte que vai chegar. E o que você faz é dar mais um passo na direção do mal. A vida que passa, o tempo que escasso, a morte que vai chegar. E o que você faz é dar mais um passo na direção. Yeah.